trânsito naquele fim de dia estava muito pesado. De onde surgiram tantos carros? E anda, para, anda, para. Engata marcha, põe ponto morto. Anda, para, anda, para. E o motorista ali, cansado, querendo chegar logo em casa. E ele viu que o carro que estava na fila ao lado ficava querendo entrar na sua frente. E ele não deixava. Ah, qual é a desse cara? Quer passar na minha frente? E ele não dava oportunidade. Quando o carro da frente andava 2 metros, ele rapidinho colava na traseira para não deixar aquele carro da fila vizinha entrar na sua frente. Mas aquele motorista insistia. E aquele homem foi ficando com raiva. Baixou o vidro e ficava olhando feio para o carro do lado. E o homem no carro do lado parecia muito nervoso, aflito. Parecia que ia tirar o pai da forca. Queria passar de qualquer jeito, costurar ali. Mas aquele motorista não deixava. O que é? Ele quer chegar em casa primeiro que eu? Por quê? Ele tá com mais pressa que eu? Também tô cansado. E ele não deixava. Mas de tanto aquele motorista tentar, de tanto aquele motorista embicar a frente do seu carro, este homem perdeu a paciência e disse: ah, quer saber de uma coisa? Passa, vai, vai, passa, passa. Fez assim com a mão e olhou bem na cara daquele motorista, que fez um sinal aflito, como quem agradece, e foi e entrou na frente. Aí já costurou o carro da direita e costurou o outro e desapareceu. Enquanto isso, aquele homem ficou praguejando. É, olha só, era pra eu estar lá na frente, fui deixar o cretino passar. Olha só, agora tô eu aqui, preso, preso. Ninguém me dá passagem, ninguém me dá passagem, mas eu dei pra ele. Olha onde ele já tá, e eu aqui. E anda e para, e anda e para. E ele aflito pra chegar em casa. Queria chegar em casa, tomar um banho, ver o seu filho, ver a sua esposa, jantar. Poxa, queria ver um pouquinho de televisão, ver o noticiário, queria descansar um pouquinho. E olha esse trânsito. Ai, que trânsito infernal. Ai, que vida. Não aguento mais. E assim ele ficou reclamando. E aquele outro motorista sumiu. É, foi costurando todo mundo e sumiu. E ele só pensava nisso. Eu aqui, feito um bobo, ninguém me dá passagem. E anda e para, e anda e para, e anda e para. E ele estressado. Até que conseguiu chegar em casa. Quando ele pôs o carro na garagem, quando ele entrou em casa, cansado, já foi dizendo de lá de fora: querida, cheguei! Mas a mulher dele não apareceu. Ele estranhou a casa estar fechada, mas ele tinha a chave, entrou e foi gritando: querida, querida, cadê você? E nada. Filhinho, papai chegou! E ninguém em casa. Ele falou: que estranho. Aí ele foi até a mesa da cozinha e tinha um bilhete ali. Tinha um bilhete escrito pela sua esposa. Ele viu que era a sua letra, mas a sua letra estava tão nervosa, a letra tão tremida. E ela dizia assim no seu bilhete: querido, nós estamos no hospital municipal. O nosso filho sofreu um acidente. Venha rápido. Aí ele pegou aquele bilhete e o coração até disparou. Como? Meu filho sofreu um acidente? Ai, aí ele pegou, foi correndo lá pro hospital. Chegou no hospital, a mulher já estava desesperada, mas dizendo para ele: calma, calma, calma, que o nosso filho está fora do perigo. Mas o que foi que aconteceu? Ah, ele foi atropelado, um motorista doido passou em cima dele. Ah, motorista doido, tá cheio de cara doido assim. Tá cheio, fica cortando no trânsito, fica passando na frente de todo mundo. Tá cheio de doido desse jeito. Hoje mesmo eu vi um. É, mas o nosso filho, graças a Deus, está fora de perigo, porque o médico chegou a tempo. Ah, é? Deixa eu conversar com o médico. Aí, quando o médico chegou e ele olhou para o médico, ele disse: você? E o homem disse: o senhor me conhece? É, conheço. Fui eu que dei passagem para o senhor ali no trânsito, deixei o senhor entrar na minha frente. Puxa, muito obrigado, eu estava aflito para chegar no hospital e atender essa emergência. E veja só que coisa, era para o seu próprio filho. Pois é, o Senhor me perdoe, porque na hora eu não lhe dei passagem, depois fiquei reclamando e eu não tinha nem noção de que o Senhor estava me fazendo um grande favor. Doutor, muito obrigado. Nada, meu amigo, nada. É minha obrigação. Você vê a luta que a gente passa, enfrentar esse trânsito para atender uma emergência, mas graças a Deus eu cheguei a tempo e o seu filho está fora de perigo. Se quiser ver o menino, ele está lá na UTI, mas fora de perigo. Tivemos que sedar, entubar, mas não se preocupem, ele já está fora de perigo. E aquele pai foi ali tremendo. Entrou na UTI e viu o filho dele entubado, ligado naquelas máquinas, porém fora de perigo, porque o médico tinha chegado a tempo, porque o menino foi socorrido a tempo. Sabe o que acontece? Muitas e muitas vezes nós fazemos a mesma coisa que este homem fez, e não apenas no trânsito, contudo, não deixamos ninguém passar na nossa frente na fila, é verdade ou não é? Achamos ruim quando alguém tenta passar à nossa frente. Não queremos dar passagem para ninguém, mas você precisa parar para pensar um pouquinho. A pessoa que está aflita, apressada, com certeza tem um motivo muito forte, como no caso dessa ilustração. Se o médico não tivesse chegado a tempo, o que poderia ter acontecido? Eu já estive dentro de táxis que deram passagem para uma ambulância ou para uma viatura de polícia, mas diziam, olha lá, isso é só fingimento, é só para sair do trânsito. E às vezes você pensa isso, é verdade ou não é? Mas não importa, dê passagem, seja cortês, aplique a gentileza em tudo. E se quiserem passar à tua frente, não tem problema nenhum, porque é melhor que passem à tua frente e não cometa você um pecado do que ficar se opondo e concorrendo, criticando e xingando quem está no meio do trânsito. Meu querido, não julgue pela aparência, mas julgue pela reta justiça. E seja, minha querida, você também, uma pessoa paciente. Escute só o que Tiago escreveu na sua carta, capítulo 5, versículo 8. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Por isso, não se queixe, não xingue ninguém no trânsito, não concorra, não seja grosseiro nem grosseira. O juiz está à porta. Não se condene, porque Deus sabe de todas as coisas. Tenha paciência. A paciência é uma virtude. E você precisa parar de deixar de ser esta pessoa nervosa, intolerante. Calma. Relaxe um pouquinho. Contemple a vida. Até no meio do trânsito, na hora do rush, no anda e para, dá para você curtir a beleza da vida. Principalmente se você aproveitar este tempo precioso para estar em comunhão com Deus através da oração e em comunhão com os teus irmãos e até com os estranhos através da educação. Seja paciente, porque aquele que teve a maior paciência do mundo continua tendo paciência com você e continua tendo paciência comigo. E se nós somos filhos de Deus, vamos ser pacientes como Ele, como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.